mar está, mas o aterrim tim tim faz a onda azul. Quando o mar está, mas o aterrim tim tim.